viver esse louco amor. Cada dia um novo lugar, e a gente escondido, nunca vou te deixar. Eu me esqueço do...